verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim público para a sua música. E nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos atender o senhor Ernesto Vanderlei Garcia, que reside em nossa cidade, na Rua São Paulo. E ele está em nossa sintonia e participa pela vez primeira de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. E para ele, o senhor Ernesto Vanderlei Garcia, a Tabajara do Severino Araújo, arranjo do maestro Carioca, executa do musicista Benedito Lacerda, Despedida de Mangueira. Orlando Silva, o cantor das multidões, também conosco, em arranjo do Radamés, para cantar do Pedro Caetano, Caprichos do Destino. Tudo isso para o senhor Ernesto Vanderlei Garcia, da Rua São Paulo, aqui em São Carlos. Ele ainda quer ouvir com a bandinha do Altamiro Carrilho, arranjo Altamiro Carrilho, para esta composição do Paulo Barbosa, Ligue, Ligue, Ligue, Lé. Se a terra e visse o meu estado, na certa compreenderia o meu trilhar desesperado. E tendo ele em suas mãos o leme dos destinos, não deixar-me assim acometer desatinos. É doloroso, mas infelizmente é a verdade. Eu não devia nem sequer

as rosas de abril. Rosas a me confundir, rosas a te confundir. São muitas, são tantas, são todas tão rosas, rosas de abril. Rosas, rosas, rosas, rosas formosas, são rosas de mim. Rosas a me confundir, rosas a te confundir. Com as rosas, as rosas, as rosas de abril. Rosas, rosas, rosas, rosas formosas, são rosas de mim. Rosas a me confundir, rosas a te confundir. Com as rosas, as rosas, as rosas de abril. É, se tudo passou, se o amor acabou, a rosa deve ficar. Num canto qualquer do teu coração, o amor reviverá. Mas, funcionárias da nossa querida Lafique Imóveis, que receberam no início deste ano os parabéns a você, de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa querida Lafique Imóveis. No dia 3 aniversariou Dona Elza Aparecida Bolonha de Souza e no dia 5 recebeu os parabéns Dona Célia Alves, dedicadas funcionárias da nossa Lafique Imóveis. Mas vamos nós com música nesta manhã. Vamos sim, nós vamos agora para o nosso intervalo e depois voltaremos com Gilberto Alves, a orquestra do Enrico Simonetti e o Trio Tropical.